O presidente da Câmara Municipal de Iguatama, o assessor jurídico daquela casa legislativa e um ex-vereador foram presos preventivamente na manhã desta quinta-feira, 19 de outubro, durante uma operação denominada Casa dos Espíritos, realizada na cidade de Iguatama, na região oeste de Minas Gerais. Os presos foram levados para o município de Arcos. A operação, deflagrada pelo GAECO de Divinópolis, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, tem o objetivo de apurar os crimes de organização criminosa, peculato, desvio e fraude a procedimentos licitatórios relacionados à Câmara Municipal. O promotor de justiça Ângelo Ansanelli dá mais detalhes da operação. A investigação se baseia num esquema de peculato desvio instalado na Câmara Municipal de Iguatama, em que havia um esquema de funcionalismo fantasma, em que pessoas não prestavam serviços e o dinheiro era repartido entre os servidores da própria Câmara Municipal. Uma das servidoras repartiu o salário dela com um correligionário do presidente da Câmara e eles desviaram muito combustível em um carro da Câmara que estava variado, não estava funcionando, e mesmo assim eles continuaram abastecendo os carros particulares com o dinheiro da Câmara, carros de amigos, correligionários, vereadores, aquisição de produtos, gêneros alimentícios e materiais de limpeza em quantidade excessiva, que não foram destinados à Câmara Municipal. Também investigamos a prática de utilização do carro da Câmara para fins particulares e serviços de táxi, que também constam como sendo realizados, mas as suspeitas de que eles não foram realizados e os valores foram empenhados. 15 mandados de medidas cautelares estão sendo cumpridos. 5 deles referem-se ao afastamento das funções de 2 vereadores de Iguatama, do contador do município, da contadora e de uma servidora da Câmara Municipal. Os outros 10 mandados correspondem ao recolhimento noturno e nos dias de folga e vedação de contato com as testemunhas. Eles valem para pessoas que supostamente teriam prestado serviços para a Câmara Municipal, servidores e vereadores investigados. A operação contou com a participação e apoio de 31 policiais militares, 17 policiais civis e 10 servidores do MPMG. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Alex Lanza.